Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. E eu até gostei da participação do Punisher na primeira temporada de Billy Russo. Oh, The Love Story. Aqui é o Afonso com dois F de faca Solano. E o meu rosto tem mais marca de espinha da adolescência do que o retalho da série tem cicatrizes. Aqui é o Tucano e eu sonhei recentemente que eu discutia vigorosamente com o Leonel Caldela. Caldela. Quase não sai. Caralho. Vigorosamente, com vigor. E aqui é o Leonel Caldela e imagina que legal se um dia fizerem uma série do Justiceiro. Não. Primeiro ah, sim. Eita, haters. Eu acho que não é sonho não, cara. É premonição, é premonição. Aqui é a Zagal e eu gostei. Ah, esse... Como assim? Esse tom fino aí sugere uma dúvida. Mas não gostei de fato. Muito bem, nerds! É isso, vamos falar de Punisher, segunda temporada. A porrada vai estancar aqui, que eu já vi. A segunda e última temporada. E última, exatamente. Graças a Deus. Vocês são todos ingratos. E veio. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, olha só. Muito, muito esperado. Está chegando a segunda temporada de American Gods, rapaz! Caralho! Você não lembrava, né? Exatamente, pra isso que a gente tá aqui. Nossa, mas me pegou desprevenido aqui. Dia 11 de março! Que isso, novinha? Exatamente, você tá esperando isso há mais de 2 anos que saiu, cara. Você não lembra, mas é isso, cara, já tem 2 anos. Caraca, já agora? É agora? Agora, caralho. Que dia é hoje? Hoje é dia 8 de março. É final de semana! É segunda-feira, cara! O ano está começando oficialmente no Brasil, estamos com a América Gosa. Puta, os caras realmente esperaram passar o carnaval, literalmente. Exatamente. Então, olha só. Onde você vê American Gods? No Amazon Prime Video, cara. É isso, cara. É muita coisa. É impressionante. Olha, na primeira temporada, a gente teve a apresentação dos deuses, certo? De todos os personagens. Você vai entendendo quem é quem, qual é a da história. Agora, a guerra vai começar. O bicho vai... Porque a ideia American Gods, a história é essa. São os velhos deuses. Cuidado com o spoiler aí, Jovem Nerd. Tem coisas que não foram reveladas ainda. A premissa são os velhos deuses que estão perdendo seus poderes e tal, porque as pessoas estão esquecendo deles, contra os novos deuses. Deuses do novo mundo, mundo moderno, da tecnologia, a mídia, né? Tem muita coisa acontecendo. E aí, esse embate entre essas duas forças conflitantes vai acontecer na segunda temporada. Caraca! Caraca! É. Do nada! Do nada! Do nada! Ontem a gente tava na CCXP, tomando uns drinks com o Rick, trocando uma ideia, fazendo junket de meia hora. Hoje a série tá aí! Aí! Já está aí. Então, se você tinha esquecido, não se esqueça, dia 11 de março. Olha, e ó, os episódios são lançados semanalmente. Então você vai vendo, vai ter que segurar essa ansiedade aí, que você vai ver um episódio novo a cada semana, então... Como é que faz pra assistir, Jovem Nerd? Basta ser assinante do Amazon Prime Video, não tem coisa mais fácil, tem link aí no post. Se você ainda não é, essa é a hora. Você pode ver logo a primeira temporada, faz o... Maratona! Faz a maratona no fim de semana, e aí segunda-feira, rapaz, já começa a segunda temporada. Que lindo, coisa linda. American Gods está de volta, obrigado, Amazon Prime Video! E hoje, Azaghal, é dia de Nerdcast! Olha só! Money, money, money! Money, money, money! Hoje é dia da gente falar sobre previdência! Polêmica! Sobre a reforma da previdência! Polêmica! O que podemos esperar? Porque a gente sabe que a previdência, independente do que você acredita, a previdência tá zoada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a previdência é um problema mundial, não é um problema do Brasil. Sim, sim. Esse modelo, ouça o programa. Exatamente. A gente vai explicar qual é o modelo da Previdência, por que que a conta não fecha, o que querem fazer com a reforma, o que que a gente pode esperar, o que que o mercado pode esperar disso, certo? Com participação especial de Sr. K. Ó. Ó, ele está conosco. Já está aí na sua timeline o Nerdcast desse mês com o apoio da Nova Futura Investimentos. Você já sabe, se você quiser abrir sua carteira na Nova Futura Investimentos, não tem custo nenhum para você abrir a carteira. Você abre e você começa a estudar quais são todas as formas diferentes e diversificadas de investir o seu dinheiro, investir no seu futuro, certo? Vou dar um spoiler, hein? Ah. Investir é muito melhor que previdência. Verdade. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 38 crânios esmigalhados. Azaghal, nós temos um retorno esperado da Nerd Store. Camiseta Cthulhu Blackout Edition. A galera se amarrou muito, cara, nessa camiseta que tem o nosso Cthulhu. Sim. A estátua de Jade, que é a original do conto do HP Lovecraft, que brilha no escuro. A galera adora essa parada de brilhar no escuro. Então, o nosso Cthulhu brilha no escuro, sim. Você que pediu está de volta, cara. O grande ancião com a sua aparência grotesca que estava adormecida na cidade submersa de Riley, que eu não sei pronunciar as paradas do Lovecraft. Riley. Está de volta. E olha só, não só a camiseta Cthulhu Blackout Edition, mas os quadros Cthulhu e Billy! Rapaz, estão de volta no formato A3 e A4 em moldura e vidro. É lindo, pra deixar sua casa tematizada já pro Nerdcast RPG. Cara, fica, olha, cara, tá vendo aí no app, tem as imagens, cara, tem links pra você ir direto e se vestir de Cthulhu Blackout Edition, que já voltou, e botar o pôster de Cthulhu e o pôster de Billy, formatos A3 e A4 em moldura e vidro na sua parede. Lindos! Confira agora na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Aliás, Azaghal, falando nesse assunto de Cthulhu... Pois é, pera só um minuto, senta aqui, ouvinte, senta na nossa frente. Tá todo mundo já perguntando, porque está chegando o Nerdcast 666. Segura aqui na minha mão, vamos, olha no meu olho. Primeiro, tá tudo bem, fica calmo, dia 29 de março nós teremos um episódio. Mas... Sim. Tá gigante. Tá muito grande. Não tá saudável. Pra dizer assim. Como falamos, foram 14 horas de bruto. 14 horas de bruto que foram pré-decupados pra 7 horas. Exatamente. Tirando respiração, momentos que não leva a nada, erros, pausas. Foram reduzidos drasticamente pra 7 horas e agora está no momento de edição fina. Só que não tá caindo. Não está diminuindo. Não, tá caindo, mas né, não é tanto assim. De 7 horas, como é que tu não vai... Não tá caindo pra 3 horas, que é o que a gente queria, né? Exato, né? No máximo. E tem momentos muito importantes nessa história que a gente não quer suprimir. Exato, porque a gente pensou assim, se a gente quisesse fazer um episódio assim de 3 horas, né, pra, que é, acho que é um bom tempo pra você ouvir, um episódio de 4 horas, 5 horas, é muita coisa. Muito, nossa. Pra você cair num episódio mais ou menos das 3 horas, a gente teria que cortar umas paradas assim, puta, vai ter que cortar isso pra cair pra 3 horas, que merda, a galera vai ficar sem ver isso e tal, né? A gente ficou com pena de capinar tanto, porque tem tanta coisa que acontece. É o negócio seguinte, nada vai mudar na vida de vocês, dia 29 vai ter um episódio maravilhoso com cliffhanger, inclusive. Com cliffhanger, o que significa isso, Azaghal? Cliffhanger é um momento de tensão que você fica na expectativa do que vai acontecer, mas vai ter que esperar por isso. Ou seja, simples, é que nem toda grande obra cinematográfica, que nem todo grande blockbuster, que nem todo grande livro ou série, nós vamos fazer mais um episódio. Puxa! Ou seja, nós vamos cortar a parte final em dois, como eles fazem. Não falo, a palavra cortar é muito negativa. Não deve ser usada nesse momento. Tá bom. Nós vamos valorizar o final em duas partes. Muito bom. Exatamente. Só que são dois episódios separados. Exato, exatamente. Não é final 1 e final 2. Não, são dois episódios. Em duas semanas diferentes, não. Dia 29, Nerdcast 666, comprometido, vamos ter episódio 3, que ainda não é o final, é isso que nós estamos falando. Essa é a diferença. Não dá o final, vai ter mais um episódio. Exato, vai ter mais um que a gente tá decidindo ainda quando vai ser. Mas não vai ser no fim do ano. Não, que isso. Jamais faríamos algo assim, né? Afinal, já está gravado. Não, tá gravado. Então é assim, é isso, cara. Tem séries que dividem o episódio final em dois, não tem? Isso. Tem filmes que dividem o final em dois, não tem? Isso. O Nerdcast RPG vai dividir esse final em dois. garoto. Mas, ó, você sai ganhando porque você vai ter mais história. Exato, exato, exatamente. Vai ter, senão ia ter que cortar muita coisa. A gente não quer cortar. Normalmente, a gente cortaria. A gente já fez isso. Tem coisas que a gente, isso aqui dá pra sair, dá pra tirar, né? Uhum. Por isso que existem versões estendidas de diretor. A gente não tem nada de versão estendida. Nunca vai ter, inclusive. Talvez tenha, se vocês pagarem. Falar em pagarem, talvez a gente possa cobrar por esse último episódio, hein? Caraca, não começa. Não, olha, presta atenção. Não, não é disso que eu tô falando. Tô falando o seguinte. Essa história do Nerdcast RPG Call of Cthulhu, ela difere dos outros dois por ela ter uma história muito mais elaborada do que os outros, certo? Uhum. Porque o primeiro do Huff Gunner foi meio que um susto, né? Uhum. E é uma aventura simples de heróis, RPG medieval, fantasia. Sim. O Cyberpunk é uma história que é um pouco mais elaborada, mas é um heist, basicamente. Sim. Esse é uma história de cultismo, de mistério. Exato. Terror. Então ela tem camadas, ela não pode correr demais. Também acho. Ela tem que ter o tempo dela. Eu também acho. E ela vai ter, e todo mundo ganha. Eu também acho. Todos nós. A gente vai ter mais trabalho, na verdade. Essa é a verdade. É, exatamente, porque a gente vai, em vez de cortar, a gente vai ter que editar todas essas partes que a gente quer que entre e tal. E acho que vocês, no final, vão se divertir mais tendo todo esse conteúdo, em vez deles ficarem no limbo do universo dos podcasts. Exatamente. É, vai dar tudo certo. Então fique feliz. É isso. Yeah! Cthulhu tem 4 partes, rapaz. E agora, a gente tem que editar. Então, by the way, né? A gente tá no meio da edição, então... Tamo no Carna Cthulhu aqui, editando, que nem loucos. Exatamente. E aí os e-mails ficam aí com os nossos queridos usurpadores. Tem isso ainda que... tá muito ridículo. Os caras não só são usurpadores, como eles criaram uma espécie de spin-off. Exato. De leitura de e-mails. Exato. Aí sabe o que eu fiz essa semana? É. Eu fiz o meu spin-off de leitura de e-mails. Como assim? Porque se você quiser pular os e-mails, ou quiser ouvir os e-mails do Mal e do Léo, você agora também pode ouvir eu lendo e-mails lá no GugaCast. Olha só! Verdade! Gravei uma participação especial no GugaCast. Já está no ar. Quem quiser ouvir também. Tem link aí no post. Collab crossover. Participação especial. Excelente. Vai lá, vocês usurpadores. Aproveitem! Ó, Mal, eu acho uma puta falta de sacanagem a essa altura do campeonato a gente ser chamado de usurpadores. Eu não concordo com isso. Eu também acho, inclusive porque o usurpador, ele vai roubar algo que não é dele. Exatamente. Isso aqui já é nosso, já. Exato. Todo mundo sabe já de quem de facto and de direito é. Eu não tô usurpando nada, só tô dominando algo que já é nosso, já. Absolutamente. E o senhor Dave Pazos vem com esse recalquezinho aí, gravando agora, nunca quer gravar os e-mails aqui, vai gravar e-mail lá no GugaCast pra confrontar o nosso podcast leitura de e-mails. Passa-me um favor, né? Que absurdo, nunca serão. Jamais serão. E o que serão, na verdade, aqui? Serão os doadores de sangue, os nerds que toda semana doam sangue e salvam vidas. E eu fiquei muito feliz, Mal, porque mesmo na semana de carnaval, que é uma semana onde as pessoas tendem a esquecer a doação de sangue. Exatamente. Os nossos nerds estão lá firmes e fortes, estão aí mandando as fotos, comprovando. Então, muito obrigado, nerds que doaram sangue e salvaram vidas: Eduardo Galo, Felipe Gama, Johnny da Silva, Carlos Machado, Adriana Rocha, Caio Fernandes, Fábio da Cunha, Joilson de Brito e Renato Alvi. Muito bem, temos também a galera do Escalpo Solidário, que doou suas madeixas para fazer cabelinhos, peruquinhas para quem precisa, né? Exato. Está passando por algum tratamento e quer manter a sua cabeleira. Muito bem. Temos aqui a Giovanna Laterza, a Gabi Guimarães, o Marcelo Volpato e a Tainara Fernandes. Muito obrigado, gente. A galera agradece. Arte dos fãs Malfátio. Essa semana, muitas e muitas artes aqui. Se você quiser conferir todas elas, você entra lá no post que vai ter pra você todas elas linkadas. Mas o destaque aqui nessa leitura vai pra Clayton, esperando o Nerdcast 66. Muito bom. Pelo Matheus Andrade. Muito legal, com a tatuagem I Lovecraft. Excelente. Temos também aqui mais um Call of Cthulhu. Essa imagem perturbadora que tem aí os rostos dos protagonistas da aventura. Ficou maneiríssimo, assim. Todos eles fundidos aí, tendo Dom Azaghal no meio. Maneiríssima arte também. E temos também, teatro por Guilherme Poti. Ele que fez aí o Jovem Nerd dando um moche. Na verdade, o Jovem Nerd disse que deu um Super Hero Landing, né? Que estourou isso. O joelho. Perdeu o joelho. Perdeu o joelho, mas vale a pena pela menção ali do Deadpool atrás. Ficou muito bom também. Da imagem, obrigado a todos os nerds que mandam também as suas artes dos fãs. Dominique Aquino, 25 anos, bacharel em Química e professora de... Ah, Dominique, eu achei que era um rapaz, mas é uma moça. Ah, Dominique, muito bem. Ah, Dominique, bacharel em Química e professora de Inglês, Rio de Janeiro, RJ. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, Mau e Léo. Esse não é o meu primeiro e-mail mesmo. Ok, não importa. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o costume da mãe do Afonso de usar a própolis para curar machucados. Ah, repare que ela falou a própolis e não o própolis, hein? Está falando aí, bacharel em química, dando uma corrigida já no artigo da bagaça. É, Lorde, não é um farmacêutico, né? Olha aí. Você deu uma diminuída foda desses farmacêuticos agora. Isso, brincadeira, gente. Humor. Stand-up BR. Durante a graduação, eu fui aluna de iniciação científica por 2 anos. E o projeto no qual eu estava envolvida eram voltados para análises químicas de própolis e de suas propriedades terapêuticas. Dentre elas, sua atividade cicatrizante. A própolis já era reconhecida por suas propriedades medicinais pelos gregos e já era usada como antisséptico e cicatrizante no tratamento de feridas e até uma espécie de desinfectante bucal. Segue referência dessas informações no final do e-mail. Olha aí, até bibliografia, pessoal. Olha aí, fenomenal. O extrato de própolis puro que compramos na farmácia e em casas de produtos naturais podem ser muito eficientes. Desde que sejam extratos puros. Extrato 11% em álcool de cereais. Olha aí, álcool de cereais. Eu mesmo utilizo às vezes. A própolis também é um excelente antioxidante, o que ajuda ainda mais. Espero ter contribuído. Vocês são incríveis. Aí, ó. Fonte Castaldo S. Capazzo. Olha aí. Própolis a Old Remedy. Use in Modern Medicine. Muito bom, hein? É muito legal essa carteirada também aqui com toda a propriedade. Com conhecimento. É, com todo conhecimento, mas se você observar a natureza também, Malfatti, tem um jeito muito simples de saber que o própolis ou a própolis tem propriedade cicatrizante. Qual que é esse jeito? Você já viu alguma abelha com cicatriz? Olha aí, também nunca vi coelho de óculos, por isso que a cenoura faz bem pra vista. Exatamente, só você nunca vi nenhuma abelha usando band-aid, pô, então é lógico que a própolis é cicatrizante. Muito bom, muito obrigado, Dominique. Lorena Giostri, 27 anos, designer and ilustradora freelance. Sr. Curitiba Paranoia. Olá pessoal, tudo bem? Como meu namorado sempre diz, eu sou o meu maior inimigo e me machuco sempre. Então, ouvindo o episódio, tive que passar por aqui e contar algumas. Quase todas as histórias contadas pelos participantes me faziam lembrar de alguma dor sentida por mim. Afinal, já levei mordida de pônei, já fechei o porta-malas do carro na própria mão que fechava, não me perguntem como. Caraca! Já deixei o alicate de unhas cair de ponta no meu pé. Ah, e ficou fincado ali como praticamente uma crucificação. Nossa, agora eu tô que nem o Peter Griffin, que ele fica... Ai, dá aquela aflição, que dá aquela ardência no rabo, né? Quando você tem aquela aflição, assim. Nossa, e ele ficou em pezinho, porque ele foi... Nossa, cara, que dor. Alicate de unha. Deus olhe... Entre outros, ela diz. Recentemente, tive duas histórias que adicionaram o sentimento de dor a outro nível. É que dor é muito mais que um sentimento. Né? Eu já tô encolhido na cadeira. Ai, Deus do céu. Esses dias, fui requentar uma farofa numa panela. E ela começou a queimar. Com medo de ter ficado com gosto ruim, resolvi enfiar uma garrafa enorme na boca, sem pensar nas consequências. Meu Deus! A farofa estava queimada e mais seca do que nunca. Então, quando encostou e eu tentei engolir... Meu Deus do céu! Ela colou na boca inteira. Nossa! E eu tentei soprar. E ela colou mais ainda em tudo que entrou em contato. Só me restou esperar ela dissolver, chorando de dor, sem conseguir fechar a boca. Na mesma hora, fiquei com bolhas em todo o céu da boca, gengibas e língua. Foi a tarde mais desgraçada no trabalho. Eu fiquei o tempo todo tentando beber água e querendo morrer de tanto que salivava e lacrimejava. Ah, pô, que horas ela foi comer essa farofa? De manhã, antes do trabalho? Ela falou, vou dar uma gargada nessa farofa. Café da manhã nordestino, farofa. É Curitiba, pô. Curitiba, café da manhã, farofa. Mas, gente, eu não entendi a lógica. Ah, não, a farofa não vai queimar. Deixa eu enfiar tudo na boca antes que queime. Vai uma farofa, eu não entendo. Só se ela trabalhar de noite. Bom, enfim. Outra história de dor foi quando eu estava no evento teste das Paralimpíadas no Engenhão, no Rio de Janeiro, fazendo algumas filmagens. Olha aí. No fosso do campo, eu torci o meu pé sem nenhum motivo. E foi um sufoco para conseguir uma cadeira de rodas para me levar ao pronto-socorro. Lembrando, num evento das Paralimpíadas. Eu achei que ia ser facílimo achar. Porra, cadeira de roda da Paralimpíada era pra ter fila, né, cara? Pô, brincadeira. Com o pé já enfaixado, precisava voltar pra casa e só quem dirigia e estava comigo no momento era a Luli. Sim, a Luli de verdade, ela mesma, pode confirmar. Olha só, amiga de Luli, cabelos de arco-íris. Uhum. E a mãe dela é enfermeira, o que foi ótimo e me levaram pra casa. Lesionei os ligamentos do tornozelo. Meu Deus do céu. E passei 2 meses de bota ortopédica. Quando finalmente voltei pro trabalho, uma semana depois, torci novamente num bueiro na Rio Branco e aí foi outro mês de bota. Caraca. Depois de mais uma semana que voltei pro trabalho, por causa do peso que foi colocado em uma só perna por muito tempo, tive uma contratura muscular nas costas rodida. Não recomendo essa dor pra ninguém. Fiquei traumatizada por muitos meses com medo de me mexer e a dor voltar. Até receber uma injeção pra conseguir parar de gritar e chorar de dor. Meu Deus. Eu praticamente desmaiava só pra conseguir até mesmo sentar na cama. Segundo o médico, é uma dor bem parecida com pedra nos rins. Porém, nossa, o único tratamento é remédios e ficar que nem uma idosa sem se mexer ou abaixar. Desculpem o e-mail longo, mas estamos todos juntos cagado de urubu aqui. Muito obrigado. Cara, eu acho que alguns programas atrás a gente teve o Nerdcast sobre o Vrido lá do M. National. Sim, verdade. E acho que a gente tinha que mandar esse e-mail, fazer esse e-mail chegar lá na produção do Shyamalan lá, porque, cara... É, uma nova super heroína, né? Pois é. Aí, em vez do filme chamar Vrido, vai chamar Que Bosta ou alguma coisa decidido. Vai chamar Farofa. Farofa! Puta que pariu. Fechou. Farofa, o filme. Estrela Lorena Giostre, de Curitiba, Paraná. Muito bem. Manda a história do pônei, que agora eu quero saber como é que ela foi mordida pelo pônei. Mordida por um pônei, cara. Eu também fiquei curioso agora. Aguardamos para as próximas leituras de e-mail a história do pônei, que a gente compromete ler aqui, ainda que não seja do tema, rememorando esse e-mail. Gostei, Mal, gostei. A gente tem um prazer todo especial em ver as pessoas tomando no toba. Pedir aqui um segundo de silêncio pra Jessica Jones, segunda temporada, que já vai vir morta. Essas caras não conseguiram esperar, maluco. Não, já foi, já foi. Não, não. Ela não foi, não. Ela foi cancelada, vai passar. Não, a segunda temporada já estreou, gente. Faz um tempo. Já? É. Já. É, mas esse silêncio será preenchido pelo ronco de milhões de pessoas que dormem durante essa série chatíssima, né? Cara, a série da Jessica Jones é o Ozob das séries, cara. Ela já tá com a morte anunciada, mas ela tá ali se aventurando, sabe? Tentando se divertir. Cara, é assim, eles cancelaram. Mas uma é excitante, a outra é um saco. Eles cancelaram o Punisher um mês depois que a série foi lançada e junto cancelaram a Jessica Jones, terceira temporada, então, né? Segunda. Que vacilo, né, cara? Porque assim, quem vai assistir a série que já tá cancelada? Pois é, é super desanimador. Fiquei meio triste. Mas espera aí, rapidão. Alguém ia acreditar que não ia ser cancelada? Não, mas eu vi o Punisher e gostei. É tipo tu passar na entrevista de emprego da empresa que tá falida. Entendeu? Tipo, você fica feliz e puto ao mesmo tempo. Você assistiu o Punisher achando que já ia ser cancelado? Com certeza absoluta. Com certeza, cara. Com certeza. Tinha lá a Disney urubuzando, né? É, o ratinho ele tá rapando tudo, amigo. Oh boy, sounds like I'm about to cancel another series. Filha da mãe. Olha só, peraí, rapidão. Eu tô sozinho aqui. Vocês todos gostaram? Ah, não, você não tá sozinho. Não gostou. Caldeula. Eu também não gostei muito, não. Não, assim, cara. Caraca, eu tenho... como vocês não gostaram? Não, sério? Assim, ó, eu tenho minhas críticas, mas eu gostei. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. O quê? Eu tô falando sério. Eu gostei da série. Caraca. O quê? O quê? Nerds com críticas? Que estranho. Cara, é uma boa série. Pelo o começo e o final, eu gostei. Só não é uma série de justiceiro, cara. Não, mas assim, eu já vou cortar aqui do começo. Ih, cortou. Vou cortar aqui do começo. Cortou. Chega dessa palhaçada de falar a série X não é mais série do fulano. Porque nunca é. Quando é série, gente, acabou. O personagem que a gente gosta nos quadrinhos, ele não vai vir pra TV, ele não vai pro cinema. Esse cara é outro cara. Esse Punisher que tá aí nessa série, ele foi apresentado assim na primeira temporada de Demolidor e na primeira temporada da série dele, e é isso, é o mesmo cara. Não, o cara do Demolidor não é o mesmo cara da série. Não é, não é. Não é, a gente já falou isso no outro Nerdcast de Punisher, que é completamente diferente. Não, convenhamos uma coisa, acho que podemos concordar. Ele, na segunda temporada, está bem menos chorão do que na primeira. Ele tá seguindo o olho, meu irmão. É impossível estar mais chorão do que na primeira, né, cara? Rapidão, sabe qual o problema? É que no Demolidor, na aparição dele no Demolidor, foi muito legal e criou uma expectativa foda. Certo. Mas eram trechos, ele é muito mais legal do que o Demolidor. Aí depois você chega a ter um espaço dele sozinho, aí tem que segurar. Aí é diferente. A expectativa não foi alcançada. E agora é a mesma coisa. Ele acertou. Não, foi alcançada. Alcançou pra mim. Olha só, pra mim, podia ter terminado no terceiro episódio. Pra mim, ali é uma série. Ali é a segunda temporada do Punisher, até a terceira, depois. São muitos episódios, é verdade. São muitos episódios. Aquele começo do bar desse na porrada. Puta, é maravilhoso, cara. É interessante. É bem, me lembrou até. É o saudoso. É, como é que é? From Dusk to Dawn. Como é que é? Pode criar um drink no inferno. Uma bela porradaria no bar. Não, cara, com eu achei incrível. Todo mundo. Eu ficava. Olha, eu fiquei animado que também. Nem quando eu assistia 24 horas com Jack Bauer. Ui, olha que saudade. Tu falou, vai campeão? Que nem tu falava no 24 horas? Vai eu campeão. Fiquei, eu ficava. Eita caralho! Porra, aquela porrada no banheiro. Aquela porradaria no banheiro. De falta do Patrick Swayze ali na cidade. Que eu ia falar. Ele tinha resolvido rapidinho aqui. Tinha, aquilo. Ele e o Sam Elliott, os dois tinham dado jeito. Tirando. Se junta o Patrick Swayze, o Sam Elliott e aquele cara lá, o Ringo. Caralho, meu irmão. Eu fiquei triste quando o Ringo morreu. Mas o Patrick Swayze tirava a camisa, ele é muito estranho sem camisa. Eu não sei. Ele tinha um peito lindo, velho. Quando o cara aparecia com a bota que tem uma navalha, o Patrick Swayze sacava. Aí sim. Não, ele sabe dar porrada. Isso é. Ele sacava e pegava o pé do cara que tava com a faca. E aí, aquele segurança daquele boteco de beira de estrada, caralho, meu irmão. Aquele imagina cara era foda, tinha que ter uma série só daquele cara. Imagina se nesse bar ainda tivesse de bobeira ali, passando Marlboro Man e Harley Davidson. Nossa, porra. Essa é uma ode aos anos 80. É também que é uma coisa que acho que a gente já conversou em alguns Nerdcasts. É muito desafiador você fazer uma série de tantos episódios, como o Dave tá falando, sobre um personagem tão prático quanto os justiceiros. Sobre essa coisa da estrutura, que você fala, não é o cara que a gente conhece nos quadrinhos, claro, sempre vai ter adaptações, mas assim, diferente dos quadrinhos, aqui na série ele fala muito, ele sofre demais, ele filosofa demais, coisas que os escritores sim, sentem que são necessárias pra preencher, né, esse número de episódios. Ele se arrisca demais na série. Ele, né, é insano, comparado então, com o Punisher dos quadrinhos, que é um cara metódico, calculista, que isso. Se arma até os dentes, se prepara, faz emboscadas, tipo a cena da academia russa, academia, jamais perfeito. Nos quadrinhos, né? Pois é. Mas aí é que tá, cara, eu tenho uma crítica principal, e é por isso que eu digo que não é uma série do Justiceiro, para que é o seguinte, isso. Cara. Para com isso, cara, não, por que você tá gravando essa geladeira pra você? Opa, agora eu gostei. Nossa, excelente. Mas acompanha o meu raciocínio, cara. O herói, não interessa se é um herói malvadão, tipo justiceiro, ou se é um cara mais bonzinho, tipo Capitão América, ele tem uma coisa que o define. Ele lida com problemas que não são dele. Ele sai do seu caminho pra fazer a justiça. Certo. O justiceiro matando o Capitão América, enfim, paladinando, sei lá. E, cara, o justiceiro da série... E o Homem de Ferro entornando, né? E, cara, o justiceiro da série, ele não caça criminosos. Ele só vai atrás das pessoas que foram ruins com ele, com a família dele. Não! Tá maluco, rapaz? Errou! Ele foi lá se vingar da menina cabeluda. Sim, mas é porque ele fez amizade com ela, cara. Ele gostou dela porque ela chamou ele de cara de areia mijada. Você quer dizer que é pessoal? É pessoal, Leonel. Tudo tem que ser ligado, cara, a ele. Entendi. Meu, isso não, aí... Não. Ele nem conhecia a menina, velho. E ele foi lá se meter. Uhum. Inclusive, isso é tema de debate lá, falando assim, por que que você entrou, tal, não sei o quê. Tu gosta de briga mesmo, né? Tu quer... Isso é maneiro pra caramba. A menina super cabeluda lá. Ela fala assim, ela tem muito cabelo. Impressionante, cara. É muito cabelo. Um volume inacreditável de cabelo. É, exato. Ela fala assim, parece que você tava gostando, que aquilo era só uma desculpa pra você soltar essa besta, essa fera dentro de você. Sabe o que que me lembrou? Ele nem fala nada, ele faz uma cara assim... É isso que eu sou mesmo. Concordando com o que a gente tá colocando, me lembra muito mais as aventuras solo dos quadrinhos do Wolverine. O Wolverine era bem isso, ele tava no bar, aí ele viu uma injustiça e ele falava, cara, tô de férias dos X-Men, mas porra, vou furar esses filha da puta aqui e tal, e vambora. Ele compra o barulho da garota, compra o barulho de uma fazenda, um fazendeiro, e tinha uma aventura particular ali. Concordo, realmente. Concordo, sim, mas sim, olha só, sim. Se você pegar a história dessa série, da segunda temporada do Punisher, a história é, ele acabou a primeira temporada, Jack Bauer, o FBI, a CIA, sei lá quem é que é, o órgão governamental da Madame lá, arranjou uma identidade nova pra ele, e ele falou assim, Jack Bauer, vai viver tua vida, não me aparece aqui em Nova York, não me faz merda, que a gente, essa é a única salvo conduto que a gente consegue pra você. Aí ele, beleza, e ele tava nesse low profile, sacou? O cara que tá aí seguindo a vida dele, aí chegou no barzinho, conheceu uma MILF, ela era de fato uma MILF, né? Foi uma bela, exato. Inclusive, quando ele começa a ficar de namorinho com ela, também me incomodou, eu falei, deixa o cara ser feliz, ganhar um cafuné, cara. Não pode ter criança na série de Justiceiro, cara. A série de Justiceiro, no estúdio, tem que ter uma placa, assim, não, proibido menor de 18 anos. Aí ele vai, ele tem um mini affair ali, um one night stand, ele curte. Eu fiquei feliz pelo cara, o cara sofrido. Tem um namoro, one night stand é aquilo ali, não. Olha, ele voltou, porque o cara... Não tinha que ter voltado. Amigo, quem nunca? Julga o Justiceiro. Eu quero ver qualquer um desse programa aqui jogar pedra nesse telhado aí. Quem nunca voltou, amigo? Quem nunca falou, puta, eu vou lá... E aí ele voltou e deu merda. Deu ruim. Famoso deu... Hoje em dia as pessoas falam assim, o Beto Estrada fala assim, deu ruim. Deu ruim. Tem concordância. É, tu não ficou incomodado um pouco com a noção de que o diretor, algum produtor da série era muito brother daquela banda que tava tocando no bar? Porque tinha, era muito jabá da banda. Toda hora começava a música e... Depois eu fico perguntando, por que que as pessoas ficam hateando o coitado lá do Ed Sheeran que apareceu no Game of Thrones? É porque o Jovem Nerd fica botando esse ódio no coração dos ouvintes. Mas o cara o clipe, toda hora o clipe começa a tocar a banda e toca 30 segundos de banda, um minuto, e você tem que ver a porra da banda, que o cara quer mostrar a banda, que é amigo deles, e aí o Justiceiro tem que ficar olhando a banda tocar. Aliás, como eu odeio música ao vivo, né? Esse é o melhor bar, que quando ele começa a música ao vivo, aí quando ele começa a conversar ali no bar, a música desce pro volume, ele consegue conversar normalmente, sem levantar a voz, né? Mas ó, esse primeiro capítulo realmente foi o melhor da série inteira, o que, pô, é até meio triste, né? Porque podia ser, pelo menos, 50% da série tão intensa quanto esse... Ah, a parte ali bem intensa, cara. Tá a parte ali no precinto... Se fosse mais intensa que isso, a gente ia precisar de transfusão de sangue no meio da série. Eu não achei nada intenso, achei simplesmente horas e horas de Madame com a Arlequina conversando sobre o Billy Russo tomando vinho. Tipo, caralho, meu irmão! Todo meio da série é isso, cara. É um monte de gente chorando, se lamentando. Exato! Cara, eu queria cortar os pulsos, velho. É um saco. É bem assim, né? Acontece uma cena de ação, aí tu fica, puta que pariu que foda. Aí acaba a cena de ação, aí o capítulo seguinte é o Law and Order Punisher. Chega a polícia e fica, olha, aqui eu acho que o cara deu um tiro. Não, talvez aquele cara tenha... Tipo, você foi assim, eu sei o que... Você é tipo a pessoa que morreu na cena do crime, desencarnada, tentando falar pra médico. Sabe? Aqui, ó, o cara entrou aqui. Ele chegou, o que será que aconteceu aqui? Aí preenche, aí a madame vai tomar vinho com a Arlequina, que o Alexandre falou, perfeito. Ela é a Arlequina. Esse namoro do retalho com a psicóloga é Não precisava. Eu achei que o fim justificou os meios. Achei maneiro como eles quebraram o Punisher naquela hora. E foi um plano dela, achei foda. Foi muito bom. No papel, talvez. Foi maneiro, talvez. Cara. Foi maneiro. Funcionou, o Punisher quebrou ali. Cara, sabe o que isso me lembrou? Caramba. O pior... Cara, olha só. Tem a cena que o Punisher tá no meio do tiroteio com o Billy Russo e o Billy... E assim, o Billy Russo, ele no começo, ele tava meio... não tava comprando essa ideia dele ter a amnésia e tal. E vamos falar logo, a pior coisa é o retalho não ser o retalho, é ser um cara que cortou o rosto fazendo a barba. É isso. Nossa. Né? Isso é ridículo. E ele usar uma máscara de é a máscara dele bate-bola, uma máscara de bate-bola. Velho, exatamente, porque assim, a emoção dele de, olha o que fizeram comigo, tá ligado? É, não fizeram nada, amigo. Eu tenho mais cicatriz na minha cara que você. Ele com aquelas cicatrizes todas, ele é muito mais bonito do que eu, velho. Todos nós juntos. Com certeza. Foda-se. Ele continua super pegável e ele constrói, faz um build-up ali. Então, eu também fiquei, falei, caralho, a cara dele vai estar igual do último filme do Justiceiro, que é meio merda, mas a cara do cara é igualzinha. E isso me deixou confuso, sabe? Eu fiquei pensando até o final, ia ter mais outra cena pra piorar um pouco a cara dele. Isso me deixou muito confuso pelo seguinte, o cara, no final da primeira temporada, o Punisher, ele lixa a cara dele no vidro quebrado, no espelho, arrasta pro lado, pro outro, falou, agora tu vai ver, não sei o que lá. Aí, essa série, ela é tudo menos PG-13, ela é gore. Cena de tiro, tem uma hora que aquele padre toma um tiro de shotgun na perna, e a perna do cara vira uma parada asquerosa, vira, sabe? Mesmo, não há reabilitação depois. E tipo, quando o Punisher dá com o Alteres lá, a anilha, no caso, quando o Punisher dá com a anilha na cara do maluco, é legal. Puta que pariu, meu irmão, vira irreversível a parada, sabe? O filme é irreversível, uma parada maluca. Então não faz sentido, não é por causa da produção que a cara dele ficou light. Eu acho que, eu não queria entender por quê. Será que foi o ator que falou assim? Ah, eu não queria ficar feio. Vamos especular sobre isso aí. Será que foi uma exigência, cara, dele não ficar deformado e aí tá pagando dinheiro de um ator que tem um rosto conhecido e você não pode usar o rosto, cara? Eu não sei, cara. Eu acho que sim, porque não faz sentido com a linguagem que a série adotou. É, muito estranho mesmo. O Dave falou dessa parada do plano da madame, não, da psicóloga, né, do retalho com retalho, de tentar desmoralizar, né, o Punisher. Eu concordo que é uma ideia bacana, só que eu acho que no caso ali, me lembrou muito o filme do Justiceiro com o John Travolta. E o Thomas Jane, que o Thomas Jane, em vez de matar o John Travolta, ele sabe que ele tá jantando com a esposa num restaurante. O Thomas Jane vai, rouba o carro do John Travolta da frente do restaurante, coloca um hidrante falso, leva o carro pra dentro da garagem, planta um affair fake que o John Travolta está tendo, devolve o carro, tira o hidrante fake, larga o carro lá para que o casamento do inimigo dele acabe. Entra lá e dá um tiro na testa do cara, ele está jantando. Aí tá demais esse planejamento. Porra. Mas o Akido da série, ele podia ter dado um teco logo no Justiceiro. Podia, cara, mas ele... Na primeira temporada eu odiei esse cara que faz o retalho, odiei. Ah, no primeiro eu gostei, engraçado. Mas nessa segunda temporada, eu gostei da atuação dele. Eu achei que ele mandou bem, como esse cara meio confuso, meio perturbado. Sim, achei que ele me convenceu. É, e aí tem aquela cena que eles estão na rua e que o cara, o retalho, já descobriu que foi o Punisher, né, que retalhou a cara dele. Retalhou, né, entre aspas. Arranhou. Fez a barba dele. Deu uma exato, laceada. Fez a barba. Aí ele fala assim, did you do this to me, Frank, né? Uhum. E o Punisher vira e fala, you goddamn right I did it! Cara, é muito foda isso. Cara. Isso ganha qualquer dois episódios de Madame e Cristina. Só essa raiva, esse cara, eu não sei, eu sei o que é isso, eu sei o que é essa raiva. Que fala pra gente o que é isso? Eu tenho vontade de chegar e falar assim, foi eu mesmo que fiz, filho da puta! Eu entendo esse sentimento, cara. Vocês entenderam a garota? Sim, ela é chata, ela é chata, ela é chata. Ela é chata de pá, cocô. Mas ela é... Então, ela é chata, ela é, isso é ok. É necessária. Isso é... Não, beleza. Eu achei que ela mandou super bem, justamente por todo mundo achar um saco. Mas ela é... Sim, a personagem é assim, né? O personagem é chato, é isso aí. Exato. Assim, ela tinha sido só uma testemunha de um assassinato em massa por causa de drogas, é isso? Não, ela tinha... Ela fazia parte, ela tinha lá as provas... de que do, o filho do... Do beijo gay. Cara, sabe, o Leonel talvez, tô aqui apostando que ele talvez tenha tido essa impressão que eu tive quando essa garota surgiu e, pô, o que, que é que ela tá envolvida? Aparece a galera, o padre, né, vamos falar do pastor, na verdade, e tal. Me pareceu que a série ia para um caminho muito preacher, de uma espécie de culto religioso extremista. Exatamente. E o Punisher ia se envolver nessa parada e a cidade controlada por esses cultistas. Porque aparece o John Pilgrim. Pois é, e aí? Nova York. De novo. Assim, meu, e cara, é tudo bonitinho, cara, porque aquela cidade dava pra ver que era um negócio creepy. É. Eles vão pra Nova York, o apartamento da madame ali, que é tudo clean. Clean. O quartel-general lá da Homeland Security, que é tudo clean. E o apartamento da Harlequina, que é tudo clean. Eu, pá, meu, chega, tá ligado? Porque suja um pouco essa merda. Não era um prato cheio pro Jusceiro ele descobrir que tinha um culto dos caras que violentavam as pessoas, faziam umas paradas erradas e com essa justificativa religiosa. Ele falava, meu irmão, I'm gonna clean this shit up. Uhum. E meu irmão, e aí fazia um filme particular ali, uma série, sabe, ambientada nessa coisa até sulista, sacou? Que meio que, né, puxa essa referência. Então, cara, todo mundo discordou de mim, me apedrejou quando eu falei que o Justiceiro só se envolve em coisa pessoal, mas é aí que tá, cara. O Justiceiro que eu queria é o cara que ele vai atrás dos criminosos, não é? Mas ele faz isso na primeira temporada, não faz? É, não, cara, ele vai atrás dos caras que mataram a família dele. Eu quero, mas se cai no seu colo também, você... Não, e essa segunda temporada, cara, esses três episódios se passam em, sei lá, 3 dias, 4 dias. Uhum. Sim, mas eu acho muito mais interessante, muito mais diferente como personagem, quando os caras lá, os criminosos, eles estão fazendo whatever, estão lá fazendo as coisas deles, e o Justiceiro chega do nada. Não, os caras da academia estavam, né? Os caras da academia. Sim, tudo bem, não, teve momentos disso, mas na minha visão, o que acontece é o inverso. O Justiceiro tá de boa, e daí acontece coisas ao redor dele. É, no começo, isso, cara, principalmente. Todo herói de ação é isso, cara. O John McClane é isso. Todo mundo é isso, cara. O homem certo na hora errada. Exato. Não, o contrário, né? Na verdade, o homem errado na hora certa, sei lá. É, eu tento. Mas eu acho também uma série com esse perfil do Justiceiro só indo atrás dos bandidos também não ia ter enredo. É isso que eu ia dizer no começo. Mas é um pouco daquilo que eu falei. O Punisher, ele é um personagem difícil, não é possível, mas difícil de trabalhar. Ele é um cara com uma ideologia muito preta e branca. Ele, né, literalmente, o visual dele é esse. Tipo, cara, o bandido bom, o bandido morto, né? Exato. Só que eu acho que eles, pô, não souberam trabalhar isso de uma forma interessante e caíram um pouco pra esse canto aí que o Leonel falou. Concordo. E concordo que se a série tivesse uns 6 episódios, nossa, seria muito bacana. 3. Primeira temporada de 3 episódios. Só, 3. Só olha, sério, podia acabar quando o Punisher mata todo mundo naquela delegacia. Aquilo foi legal, hein? Aquela puta parte foi aquilo, bacana. Meu irmão, aquilo foi foda, cara. Aquilo foi foda. Puta foi. Que pariu. Foi uma loucura. Legal. Cara, as cenas de ação eu achei do caralho. Isso, todo esse arco, todo esse arco inicial da garota encontrando com ele no boteco, eles fugindo, salvando a outra mulher, aí eles se escondem no motel, aí eles conseguem fugir dali, eles vão pra delegacia, aí são cercados, aí o Punisher vai e mata todo mundo. Nossa, esse arco, cara, é a temporada pra mim. A segunda temporada é essa, pra mim fechou ali. É incrível, é incrível. Pega o Punisher dentro da delegacia, aí os policial, tudo, os caras de, né, esses policial de interior, que, né, é o cara que come rosquinha, E aí tem um cara que é veterano, mas que sabe que tá na merda, que fudeu, que esses caras não vão conseguir, sabe? E o Punisher fica, meu irmão, me solta, tira minha coleira, preciso fazer minha colheita. Na primeira temporada ele fala assim, eu vou fazer minha colheita. Ele vai lá e mata os caras tudo. Fazer eu ficava em casa gritando, deixa o cara fazer a colheita! Essa parte visceral é muito bacana. Os ferimentos, nossa, das pessoas. A catarse, mano. A catarse. Os detalhes, assim, da violência, né? Como diria o Tarantino. Quando ele pega lá na academia o peso e dá na cara do... Acho que um dos caras maiores lá. Eles não são grandes, mas o maior. A cara do cara amassa. É, e esses detalhezinhos, os ferimentos do Justiceiro, claro que ainda é uma ficção, né? O cara toma porrada, ele tira, não acerta um órgão vital. O cara tem uma quantidade de sangue louca. Mas assim, porra, o lance dele tirar a bala é foda. Ou ele se consertando no banheiro. Existe uma consultoria bem bacana ali, cara, pra ficar bem verossímil. Em compensação, os tiroteios são lamentáveis, né? Alguns que isso, deles. Jovem? Sim. Aquele tiroteio que ele vai pra matar o Billy Russo no meio da rua, que o amigo dele, Manquetola, sobe pra Manquetola. Pra pegar o sniper. Caraca, velho, tudo bem. O cara não é sniper, ele era médico. Mas então, não vai fazer o que tu não sabe. O cara não acerta um tiro. É, nem todo aí, filme é fogo tá contra cara, fogo também, né? Aí dá tá o pra... um cara na frente, aí tá o cara lá aberto, sem ninguém, sem se proteger, sem porra nenhuma, as balas passam do lado, cara. Uhum. Mas daí eu vou defender a série, cara, porque eles têm que separar o justiceiro dos outros caras de forças especiais de alguma forma. Porque senão todo ia ser tipo 10 justiceiros na série. Não, é. Tudo bem. Já tem tudo três, bem. Né? Tem o Billy Russo, tem o padre, que é um justiceiro à parte. Puta que pariu. Uhum. Que cara é inexistente, maluco. Mas eu adorei esse personagem. No primeiro arco, arco da. Vamos chamar de arco da delegacia ali? Arco do boteco, arco do boteco. Ah, que finaliza na delegacia. É. Ele mostrou como ele é mais foda do que os caras, porque todos os caras que estavam cercando a delegacia era tudo pica. Era tudo altamente treinado, né? E ele fez e a ele colheita, vai lá e, amigo. Ele fez a colheita no motel, fez a colheita no bar, fez a colheita na delegacia. Fez a colheita. É o expressão em 2019. Aquele tiroteio, quando eles vão assaltar o banco, é horrível. Aquele tiroteio foi ruim, cara. Foi muito ruim. GTA fez melhor, concordo com você. Mas o em defesa do justiceiro, ele tava agindo sobre forte emoção. Ah, quem não está? Entendi. Não, mas eu concordo que só tem momentos e momentos. Só que esse momento realmente é mais fraco. Porque tem muito episódio. Tem uma outra hora que eu fiquei irritado também, mas depois eu entendi. O amigo Manquetola tá ali de sniper também e vai vindo uns caras tão vindo pra cima dele. E ele erra todos os tiros. Não, mas de propósito, mas, cara. Então, só que eu fiquei com raiva até entender que ele tava errando de propósito. Ele tava só querendo fazer os caras. Pô, tu achou que ele tava errando de propósito? Sem querer? Você tá achando que ele tava errando sem querer? Na hora que tava acontecendo, eu já tava com aquele feedback dos outros tiros que ele errou. É que ele é lawful good. É, pode matar soldado. Soldado não vai matar. Porque tem essa parada, né? De ser um cara bom, não quer matar ninguém pra começar. E é legal. Veterano, pra ele é pior ainda, né? E ele fala com os caras: ó, eu não quero matar você. Isso eu achei bacana. Não quero matar. Depois ele atira na perna do cara, ainda tenta salvar, acertou a veia. Achei isso legal, assim. Esse é um personagem legal. Você chamando o cara de manquetola aqui, vacila, né? Mas tem uma. Não, mas ele manca. E aí? Vai fingir que ele não manca. Não, não é. É porque tem uma piadinha no meio que é sensacional. Que eles saem de um tiroteio e tal, não sei o quê, entram no carro, e aí os dois ficam discutindo lá, tal, não sei o quê. Ele fala: cara, tô fudido, porra. Os caras estavam atrás de mim. Um negro sem uma perna. Uhum. Amigo do justiceiro. Uhum. Aí o justiceiro olha pra ele e fala assim: quem falou? Eu tenho outro amigo negro sem uma perna. Que lá é bem mais forte essa discussão, né? É, maneiro. Tem uma parada que foi caída também. Além a psicóloga. Caída. Não, a psicóloga foi bem caída. O Punisher usar um dedo. Quem pegou, pegou! O Punisher usar o polegar do morto pra desbloquear o celular, cara. Isso não funciona, mano. Não funciona. Não funciona? Não funciona. A gente tentou? Não, a gente conhece a história real de uma família que tava no caixão assim, tentando desbloquear o celular do defunto com o dedo do defunto. Puta! Caralho, e o cara que contou essa história, ele falou assim: gente, então não funciona porque... A alma já foi embora. Tem que ter a parada, não, tem que ter um pulso elétrico, tem que ter um negócio da pulsação, entendeu? Que... Elétrico? Você vem aqui com ciência de novo, Jovem Nerd. Não é simplesmente... não é simplesmente esse, digital. O problema do Jovem Nerd é esse cientismo dele. É esse saganismo dele, que tá sempre presente. Não é impossível conversar com ele. Mas eu achei bom, porque... Assim, a cena é maneira, o cara pegar o dedo, botar no copo, depois sair andando e os caras irem atrás. Tudo isso é legal, né? É. Esteticamente falando. Mas... Tava quente ainda, Alexandre. Tava com um saco já, mano. Não é calor. Um saco. É, realmente. Mas até aí, né? Agora, tem uma parada que é um pouco confusa, realmente, que são as três tramas acontecendo ao mesmo tempo, né? Pois é. E você não consegue entender porque elas não se cruzam. Até o final, elas não se cruzam. Confuso. Você tem a trama da menina cabeluda, você tem a trama do navalhada, retalho, e você tem a trama da madame, sabe? São três histórias acontecendo ao mesmo tempo. Caraca, madame, morra muito. Morra, cara. Morra. E eles perderam a chance, né, cara? Morra nada, foi promovida, amigo. Morreu nada. Ela é muito chata. Não, cara, toda essa galera fica... Não é culpa deles, é culpa do roteiro que fica arrastando esse arco deles e não chega a lugar nenhum. Sabe qual é o problema? E principalmente o Billy Russo. O Billy Russo, ele tem um arco de tentar... descobrir quem ele é, tentar se encontrar, a identidade, aí a mulher se apaixona. Achei isso legal. Então, mas o problema é o seguinte, quando você vai dar muito tempo de tela pra um vilão, pra desenvolver um vilão, esse vilão, ele tem que causar um infortúnio muito grande pro herói. É, verdade. Pra você entender por que tudo aquilo aconteceu, entendeu? Esse cara vai se tornar uma parada que vai criar, sabe? O cara vai matar mais uma família. Eu acho, apesar de ter gostado da interpretação desse cara nessa temporada, o que não quer dizer que eu queira ele como Batman at all. Não é uma validação. Nossa. Não é uma validação. Não. Mas eu acho que essa temporada não precisava do retalho. Não precisava mesmo. É. Essa aí era outra parada, vai pra frente. Podia mostrar o retalho no hospital, sabe? Se assim, no jornal, sabe? Billy Russo continua internado. Agora, se o ator não queria que o rosto ficasse deformado, botava outro ator com uma máscara. A gente já pegou isso como verdade, né? A culpa é, mas poderia ser resolvido. Concordo, porque é aquela velha frase, né, Alexandre? Os heróis se medem pelos seus vilões e ele define definitivamente não nos deixa preocupados. Não fez nada. Ele assaltou um banco e aí deu umas porradinhas no Punisher e morreu. E foi maneiro a morte dele, mas é isso, não serviu pra nada. Discordo. As pessoas agora vão falar, Azaghal não deixa ninguém falar, fica interrompendo todo mundo. É isso aí mesmo, amigo. Eu estou aqui na minha zona de conforto. E com isso. Tá colhendo. Tô fazendo minha colheita aqui, cara. Eu acho que o arco dele foi maneiro, porque ele teve amnésia e quando ele descobriu, ele resolveu se vingar do cara, entendeu? Que a linguagem que ele conhece é... E achei a morte dele genial. O cara tomou uns tirambaços, aí foi lá pra aqueles médicos veterinários que cuida de bandido, e o cara foge e deixa ele morrendo. É ótimo isso, cara. Não, foi e maneiro. Ele vai e tenta uma redenção lá com o Mancola, e aí o Mancola chama o Punisher, e o Punisher não dá nem conversa. É maravilhoso, cara. O Punisher fez o famoso... O Punisher aprende com os erros. Punisher aprende com os erros. É, ali ele foi bem Punisher. Ali foi o que você deve fazer contra o hater. Mute. O cara vai ficar falando. É, tava imaginando. O cara vai começar a falar e aí esse Punisher vai definir se ele é o Punisher mesmo agora ou não. Porque eu tava imaginando. Ele tem que interromper o cara e aí foi isso que aconteceu. Foda-se você, seu filho da puta, acaba essa merda agora, né? E isso foi bem foda, assim. Eu acho que foi um fechamento. Ah, e o Punisher? Porra. O problema é que o Punisher, a gente viu muito desenvolvimento do Billy Russo e esse desenvolvimento meio que não levou a nada. Levou a ele, sabe, morrer. Eu nunca senti que ele era uma ameaça real. Ele parecia um menininho assustado. E aí a psicóloga se apaixonar por ele, tem que... Caralho, whatever, a sua vida, sua... Essas faculdades de psicologia dos quadrinhos precisam ser... A aula de ética é uma bosta, né? Porque todas elas se apaixonam pelos pacientes, não é possível. É, não, exato. Ela é... Ele é pintoso, convenhamos. Um cara bonito. É, até eu me apaixonaria. Quem nunca se apaixonou por um paciente psiquiátrico? O cara era claramente abusivo, o cara enforcava a mulher e tal, e ela, não, você está precisando de uma... Sabe? Mas ela, assim, eu não quero entrar nesse meandro porque eu não tenho autoridade pra falar sobre isso, mas na série dava a entender que ela gostava disso. É bem feito. Era consensual na série, cara. Sim. Existe uma coisa bem construída nesse sentido, concordo 100%. O problema não é esse. Acho que o problema é que é isso. Ele é meio garotinho assustado. É que, assim, cara, uma coisa que me incomodou na série, eu entendi o que eles quiseram fazer, que todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma coisa horrível que tá tentando lidar. Beleza. Só que é muita coincidência todas as pessoas que eles encontram terem isso. Sabe? Mas, tipo... Mas todo mundo é fudido, Leonel. Não, cara, mas nem todo mundo é fudido a ponto de se apaixonar por um assassino psicopata que tá tendo um chilique porque teve um cortezinho na cara. Ele foi bonito, é. Todos os serial killers que estão presos, recordes de cartas de mulheres. Sim, porque falando eles que querem casar. Porque eles estão nos holofotes, cara. Se o Billy Russo fosse um cara que tivesse ficado famoso pelas atrocidades que ele fez, e daí viesse uma mulher pra, nossa, eu posso consertar ele, eu ia achar foda. Mas não, cara, é coincidência que ele, por acaso, pegou uma psicóloga que é fucked up. E se, e se essa psicóloga foi atrás dele e simplesmente não deu tempo de mostrar em 3 episódios? Ia ser 24 horas, ia ser 24 episódios. Exato, exato. Exato. Outro núcleo inútil foi a da, lá, da Madame, a Dina Madane, né? Ai, cara, Dina, Madame. Dina. Que é muito boa atriz. Ela é muito boa atriz. Como boa atriz? Ela tá sempre com a cara de que acabou de peidar e tá com medo que descubram que foi ela. Que isso, cara? Que deselegante! Veja de novo a cara dela, assim. A cara dela diz assim, eu peidei e tomara que você não descubra que fui eu. Pô, sempre. Não. Ah, mas peraí, eu não tô esperando, em série de super-herói, eu não tô esperando grandes atuações, cara. Ah, eu tô. Não, é isso, eu tô. Cara, tá falando do John Bertrand? O cara é o Punisher. É vivo. Bom. Não. Eu sofri com ela no primeiro, ela tá dormindo e com o cara que faz aquelas atrocidades, ela descobri que ela se expôs daquela maneira, vulnerável ao monstro. Eu comprei o barulho dela. Só que é o que você falou. Porque ela soltou o pum na frente dele e o cara descobriu que era ela. Não, essa é a técnica do Joe Triani. Eu acho chato, eu acho ela chata. Mas, já que teve o núcleo dela nessa temporada, senti falta da mãe dela. Ah, a mãe dela é irada. Ah, é. Aquela voz, meu amigo. Aquela voz. É aquela atriz. Vader. É um negócio incrível. Não é aquela atriz que também esteve em 24 horas? É a mãe do Peru. Sim. É a mãe do Peru. A Lionel, que memória. Ela tá também no Mass Effect, o Jovem Nerd. Você lembra? Ela faz a voz da mãe. É, ela é demais. A voz dela é incrível. É, ela é libanesa, sei lá. Ela é, putz, essa mulher é foda, realmente. Tem um outro elemento, assim, de comparação entre séries que, pra mim, define. Karen Page. Karen Page é legal, ela é legal no Justiça. Quando ela aparece, ela é linda. Quando ela aparece, tudo fica melhor. Então, tanto na primeira temporada quanto na segunda temporada, ela é um personagem legal no Punisher. E no Demolidor é insuportável. É, também acho que é porque ela é overused. No Demolidor ela é infalível, né, cara? Ela começa como uma assistente de escritório, vira secretária de advogado, de repente ela vira jornalista, sai investigadora. Lembra o cirurgiã de cachorro? É, uma ascensão ágil aí. Eu já sabia que ela ia participar. Teve spoiler, né? Dizendo que ia ter. Tava na cara que ela estaria nessa temporada. Ah, sim. É, mas eu achei que dos males, o menor. Eu achei legal ela. Foi breve, é. Eu gostei. Foi breve. E o Alexandre fica implicando com a madame que ela quer soltar pum. A Karen parece que sempre quer chorar. Ela tem uma cara de choro que me dá um nervoso. Ai, meu Deus, vai chorar de novo. Calma, toma um lencinho. Mas é boa a atriz pra caramba. Eu gosto. A relação, é a relação do Punisher com a garota, a menina. Cabeluda. A menina cabeluda. Menina lobo. Também, cabelo. Agora que vocês falaram, realmente parece muito a relação do Wolverine mesmo. Muito, muito. Tem essa parada aí. Na hora que eles estão no trailer, é muito maneiro que ele chega e ensina ela a se defender e o caralho. E ela puxa a arma pra ele. Não, joga uma bolinha, né? E depois puxa a arma. Ele dá um espumo nela. Volta, que ela fica, né? Que tu vê que o cara não tem tato, tá ligado? Nenhum. O cara não... Cara. É, ele não tem trejeito pra lidar com uma adolescente, tá ligado? Amigo, ele não dá um esporro, porque se aquilo é um esporro, eu nunca sei o que eu dei em minha vida. Cara, bora, você tá maluca, porra, e bota a arma na cara, dá tiro pro alto, isso é um esporro nível... meu pai, nível meu pai, botou a arma pro alto, meu pai. Mas é interessante, sabe, porque a relação que ele tem com essa personagem é uma relação de pai e filho, ele vê nela a filha que ele perdeu. Ela só chama ela de criança, né? É, exato. Ele pegou ela pra proteger, porque assim, ela é uma trambiqueira no final das contas, né? E eu acho até maneiro isso de a gente nunca saber, ela é meio Kaiser Soze, né? A gente nunca sabe o que ela é realmente, né? É, isso porque é legal. Ela dá golpes, ela consegue tirar o gema, ela bate carteira, ela é meio malandriça, meio da rua, né? Mas ela, e a gente não sabe qual o nome real, ela tem, sabe? Eu achei isso legal nesse personagem. E ele compra a ideia dela, porque assim, ela é um bandido, e pro Punisher é bandido, né? Não, calma aí, Assim, mas cara, menor, aí que tá, cara, gurizada, ele não. Sempre deu uma aliviada, pelo menos nos bons escritores, assim. Ele adota ela porque ele fala, puta, essa garota tem idade pra ser minha filha aí. Faltou uma figura de autoridade materna e paterna ali, é bem isso aí, e ele meio que faltou os filhos, então faz essa conexão, né, bem clássica. Sim, embora aquela menina não é adolescente, né? Ela faz essa jogada. Ela mesmo fala, né, porque ela chega, ela não barrados no baile, cara. Na delegacia, ela fala que tem 16 pra se livrar. Isso. Mas depois, no final, ela fala assim, ah, a propósito, eu não tenho 16 anos. É. Mas tem muita gente que passa. A Tati Lopes, por exemplo, que tá no Queimando a Língua aí. É, parece mesmo. Você acha que ela tem, sei lá quantos anos ela tem, que eu não faço ideia? Ela parece um adolescente. Eternamente. Pois é. Eu tô vendo aqui as fotos dessa menina cabeluda, e ela tá com cabelo com coque. E tem mais cabelo. É impressionante. Tipo, é impressionante. Quando ela faz o coque, é uma outra cabeça. Ah, abençoada. A quantidade de cabelo, gente. É o Primo It. Inveja. Ela parece inveja. Aquela personagem dos Inumanos. Sabe? Ela parece o Primo It. É mais fácil. Primo It, pô. A referência do Primo It é impressionante. Qual é a melhor cena dessa série? De longe. Tem várias. É o cara falar assim, meu irmão, tu tá maluco? Você é um, nós somos seis. Acabou. Essa foi Punisher pra caralho. Tipo, foda-se. Tem vários momentos assim que ele escrotiza. Tem, mas não deixa de ser também uma coisa contrária à natureza do... Aí eu tô sendo mais apegado à estrutura. Ele é muito mais cachorro louco na série do que nos quadrinhos, né? Total cachorro louco, cara. De novo, o cara fez um plano pra pegar os russos em que consistia tirar os caras com armas da academia e lutar na mão com os mais fortes. Exato. Se ele fosse... Olha só, defendendo uma série merda. Se ele fosse o Punho de Ferro, eu comprava uma estratégia dessa. Porque o Punho de Ferro pode desviar de bala, sacou? Pode vencer os caras no... Agora, o Justiceiro, not so much. Ele não levou nem um taco de beisebol, nem um... Sabe qual é? Se ele... fosse em 2099, um bastão de densidade variável. Nossa, entendi essa referência. Ele não levou, então, ele foi assim, camiseta, calça jeans e chinelo. É, isso que eu falo da roupa dele, vocês não sentiram falta de um sobretudo? Eu fiquei um pouco irritado com a calça jeans dele. Fala mais sobre a calça jeans. Sei lá, podia ser uma calça preta mesmo, né? É, calça jeans, tipo, meio... Calça tática da 5.11. Melhor calça. Bem, fica o jabá. Realmente, porque a camisa dele, a pintura da camisa dele tá bem foda, tá bem legal, junto com o colete e tal, e aí a bota é foda também, e a calça jeans da, sei lá de onde aí que o Azaghal falou, não, azul, é. Agora esse colete, hein, esse colete, como é que tava o cheiro desse colete ali no armário da madame? Puta, cheiro de cobre, desse Mellow Blood. Cheiro metálico de chumbo com sangue, com ferro, né? Tripa, tem de tudo, tem cérebro, tem o que mais que tem, urina, ela, com certeza ela, tem urina. Ela guardou que nem a relíquia, maluco. Tipo, deixou todos os vestígios do santo. É um ponto. Mas tinha uma dúvida aqui, já que estamos falando de, essencialmente, personal grooming, né? né? Um pouco, como é que é? Queer Eye for the Straight Killer. Por que não? O Justiceiro corta o cabelo de quanto em quanto tempo? Porque eu tenho um cabelo assim, de fazendo esse fade, tem que ser de 20 em 20 dias pra ficar assim. Cara, série passou em 4 dias, cara. Não, É muito período de... Cara, ele morreria esvaído em sangue se durasse mais do que isso. Não pode. Eles passam semanas naquele apartamento comprando coisa na internet. É rápido, cara. Aquilo é uma maratona. Não é 4 dias também, não. Tá, mas rápido, não é um mês. Não é 20 dias. Não dá tempo o cabelo do cara crescer. Será? Ah, eu fiquei pensando nisso. Isso, tipo, senhor Afonso, né? Nitpicking. Nitpicking. Ah, mas isso é ser nerd, né? Mesma coisa. Ah, mas eu tenho certeza que a guria cabeluda saberia cortar o cabelo dele, cara. Ela entende de cabelo. E parecia uma habilidade que ela teria, tipo, eu me disfarcei de cabeleireiro uma época. Parecia ninguém que eu tinha 45 anos e eu fumava. Agora seria maneiro se ele fosse um blindado, aqui. Né? Um blindado ia ser. Blindadão. Tem a ver com o Punisher. Ele só via a cabeça assim. Eu tô pensando aqui que se o Punisher fosse for real, ele não cortaria o cabelo. Fala mais. Ou raspava ou deixava crescer. Cabeludão, estilo anos 90? É, nos anos 80, o Mark Teixeira desenhava ele cabeludão assim. Não dá pra parar, tá ligado? Porra, imagina só. Raspa logo que demora pra crescer. Sacou? Olha só, já sei. Todos aqui juntos, segurem as mãos. Nicolas Cage em Conair. Aquele cabelo. Aquele cabelo. Saindo do avião com o vento batendo. Não de mullets, não. Eu pensei que tu ia dizer Nicholas Marshall, cara. E daí o Justiceiro. Porra, aí tu voltou muito. Eu sinto que eles estão falando cabelo, mas eu, a minha impressão é, o cara não pode simplesmente passar uma máquina zero, porque, porque não botaram cicatriz na cara do navalha, não vai ser o cabelo do Punisher que nego não vai caprichar, certo? Agora, eu acho, assim, eles tentam deixar o cabelo dele, entre aspas, parecer mais desleixado, sabe? No sentido que, ele deu uma raspada rapidão, assim. Na primeira temporada, na temporada zero, quando ele aparece no Demolidor, o cabelo dele é o melhor, porque é cheio de cicatriz, de falha, é todo zoado o cabelo dele. É como deveria ser o tempo inteiro. Claro que ele ganhou depois da temporada dele, aí ficou dando uma retada na parede, cabeludo, barbudinho, aí depois cortou e tal, e aí na temporada ele veio esse meio semi-blindado, né? O degradê, chama. Degradê. É pra variar, o Boss Logic fez a melhor imagem do que deveria ser o retalho de verdade nessa série. É, com certeza, né? E aliás, isso faria total sentido com a mente dele nessa, de tá fudido, ele não ser aceitado, ele não saber quem ele é, ele tinha que estar com a cara toda fudida mesmo. Ele tinha que ficar irreconhecível. Exatamente. Né? Não rolou. Cara, uma coisa que eu achei que ia acontecer, ia ser que todo mundo ia falar pro Billy Russo, tua cara tá perfeita. E ele se vê deformado por causa do trauma dele, né? Por causa da loucura dele. Mas não, todo mundo age como se aquilo fosse horrível. Porque tá no roteiro, só que o filho da puta não quis. Eu acho que o roteirista, quando escreveu, ele tinha certeza que ia estar mega deformado. Exato, exatamente. Uhum. Mas olha só, em defesa do Billy Russo... Cara, que mundo. Em defesa do Billy Russo, recentemente tive uma alergia no queixo, meu queixo ficou extremamente vermelho. E as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse o retalho. Uou, o que aconteceu aí, bicho? Uhum. Então, aquelas cicatrizes, por menor que sejam, é porque a gente criou a expectativa real. Se uma cara de uma pessoa é esfregada num vidro várias vezes, a gente espera que ela desapareça, que vire só realmente cicatrizes. E aquelas marcas, né? Que não é só a cicatriz de ponto, como ele tem, né? É aquela cicatriz... Não, o olho dele é pra fora. Não, e falta um pedaço, né? Porque a carne vai embora, né? E aí fica aquela pele mil Nick Lauda, sabe qual é? Em inglês, é isso, velho. Eu falei também pra Bárbara exatamente isso. Eu falei, o Nick Lauda ficou... A orelha dele virou um chiclete. Ele ficou parecendo slot e ele ficou maluco. Minha cara tá feia. Não, ele voltou a correr e foi campeão. Mas botava capacete pra ninguém ver. Mentira. Não, pior, ele botava a balaclava e grudava na pele, que ainda não tinha cicatrizado, velho. Mas ali ainda era queimado, né? A gente não pode esquecer que no original o nome do cara é Jigsaw. É tipo um quebra-cabeças. O rosto dele tá fora do lugar, brother. Exato. Né? E mais uma vez, lembro de Nicolas Cage, que já trabalhou com isso em Face Off. Boa. Fica pra vocês aí, meu irmão. A minha dica. Vamos falar sobre o pastor? Vamos. Vocês têm um minuto para ouvir a palavra do pastor? Né? Não, eu gostei pra caralho. O ator é ótimo, ótimo. Muito. O ator se encaixou muito com o personagem, né, cara? Aquele... Nossa, aquela cara dele, aquela cara de desânimo, né? De cansado, aqueles olhos injetados, meio vermelho. Nossa, eu achei esse cara fantástico no papel, cara. Incrível, incrível. Mais uma vez... Deveria ser um personagem que causaria um grande problema para os heróis, etc. E aí eu realmente concordo. Vamos diminuir o tempo de Madame, vamos diminuir o tempo de Arlequina e até de Billy Russo pra desenvolver esse cara um pouco mais, né? Ele até foi desenvolvido. Mas ele merecia muito mais tempo de... Esse cara tinha que ser um problemaço no Punisher, sabe? Ele esse foi um problema, cara... mas ele tinha que ser o problema da série inteira, sabe? Exatamente. E esse cara tinha que ser... O final tinha que ser ele voltando pra matar o casal de velhinhos de uma forma, assim, que deixasse a Academia Russa no chinelo, sacou? Pois é zoado isso, né? Porque esse final dele, pra mim, foi zoado. Porque, assim, o cara matou e fez acontecer, meu irmão. O cara passou o rodo, matou geral, matou criança, tentou matar a cabeluda, tentou matar todo mundo. Aí o Punisher vai e fala assim, você tem dois filhos? Vou te liberar, vem comigo. Meio Marta? Não comprei mesmo. Não. Ó, eu não sei se o Solano vai lembrar, cara, tem uma cena em outro quadrinho, que é o Preacher, que o personagem principal faz amizade com um velho lá, e daí ele descobre que o velho tinha sido nazista. E daí ele diz, não, cara, tu tem boas qualidades, não sei o que, mas tu foi nazista, não tem perdão pra ti. Ele entrega uma forca pro cara e diz assim, tu sabe o que tem que fazer. Eu esperava que o Punisher fizesse isso, cara, tipo, não, beleza, eu sei que tu passou por dificuldade, mas, vamos se respeitar, né? Óbvio que eu vou te matar. Entendi, mas será que o cara também, peraí, o cara podia queria ser nazista, não trabalhar no almoxerifado. Também tem níveis, né? Não interessa. Não, não interessa. Não, não interessa, cara. Acaba que esse pastor, ele é um gancho super forte. Você vê que o Leonel, a gente tá martelando na coisa do Preacher, do Garth Ennis, com todo um plot desperdiçado de um culto do interior religioso. Ele podia ser o cara do novo Far Cry, o pastor, o vilão, o final boss, cara. Que fosse redimido, tudo bem. Eles só arranham. Arranham o culto, arranham a vergonha do filho do cara ser homossexual e atrapalhar pois o plano. Pois é. Tem um filme de 2002 que é o Estrada para a Perdição, que é um dos filmes mais fodas. Puta, maravilhoso. Um dos meus filmes preferidos. Na época que o James Bond ainda era feio, né? O ator. Aí ainda era feio, lembra? Ele é o vilão. Lembrou ou não? O vilão do Tom Hanks é o Daniel Craig. O Daniel Craig é o filho do mafioso. Exatamente. Vou dar um spoiler do filme aí, filme de 15 anos atrás. O Jude Law, ele é um assassino que é chamado, tipo, o assassino mais foda possível pra matar o Tom Hanks, que ninguém consegue matar o Tom Hanks. E ele fica o filme inteiro perseguindo o Tom Hanks. E eles desenvolvem o cara. Ele tinha um trabalho lá de tirar foto de cadáver, e ele mostra que ele tem meio que uma fascinação com a morte e tal. E ele foda, vai perseguindo, né? E aí no meio do filme ele consegue enfrentar, que nem tem no meio da série, o peregrino lá enfrenta o Punisher na estrada, né? É bem maneiro quando o cara chega atirando no carro e eles vão fugindo de ambulância lá, o policial vai fugindo e ele também fica de novo: me solta! Me solta! E tem aquele negócio que o Azaghal gosta. E aí mostra que ele é um cara perigoso, o cara que, pô, o negócio caiu, a mulher tentou matar ele, ele fugiu e tal, mesmo ferido. E isso acontece também no Estrada pra Perdição. O Jude Law enfrenta o Tom Hanks no meio, explode um negócio, a cara dele fica com a cara cheia de fragmentos, o resto do filme inteiro. E aí, cara, esse cara, tipo assim, e ele não consegue. Enquanto isso, a história do Tom Hanks vai acontecendo e esse cara tá perseguindo ele. E aí, no final, o que acontece? Ele mata o Tom Hanks! Ele realmente... O desenvolvimento desse vilão, ele realmente tem um porquê. Ele chega ao ponto, ele mata o Tom Hanks e tira a porra da foto do Tom Hanks morrendo, que era a parada que fecha o arco, que era aquele negócio dele, a fascinação com a morte dele, o trabalho... O segundo trabalho dele, etc. Day job. E ele fecha o arco disso. Ele traz algo realmente ruim para o herói, entendeu? E aí a gente não conseguiu ver isso em nenhum vilão dessa série. Esse que é o problema. Nem no Billy Russo, nem no Peregrino, que foi um personagem muito maneiro, mas que tinha que no final, sei lá, no mínimo matar a garota. E sim, deixar o Punisher, sabe, quando ele fala assim: foge daqui, não sei o quê, e aí a garota sai de carro. Eu achava que ele ia matar a garota, cara. Entendeu? Eu achei muito caído que o elenco principal é invulnerável no Punisher. Exato. Né? Tipo, o amigo dele nunca passa pro perigo, na verdade, porque depois da segunda ou terceira vez que ele passa por um tiroteio foda e ele escapa ileso, eu pensei, tá, ok. O Curtis? Sim. Na primeira, cara, na primeira temporada ele apanhou com a perna. ele ficou mal com isso, lembra? É lógico, porra. Ele fala, o cara bateu com a minha perna. Ele ficou traumatizado, brother. Cara, mas eu entendo assim, que o Leonel tá morre, falando. Cara. É assim, isso é verdade. A série, ela tem, infelizmente, ela tem essa queda pro final feliz. Exato. Ela é uma série terrível que no começo começa com uma inocente se prejudicando porque se meteu com o Punisher, né? A namorada dele, a peguete dele lá, é uma night stand, ela toma tiro, ela vai para um hospital, o Priest vai lá falar com ela, tirar informação dela, né? Parece que é uma série bem mais pesada e é uma série muito violenta, claro, mas quando vai chegando pro final, ele poupa a vida do vilão, do religioso lá, ele salva a garota, bota a garota num ônibus pra Miami pra vender mergulho, sabe? Puta merda. No final fica muito final feliz. Isso é um pouco fraco, sabe? Tinha que ser um final... Não tem nenhum sofrimento na vida. Tudo bem, já sofreu pra caralho, mas... Porra. É isso, né? O Kurt, não acontece nada com o Kurt, não acontece nada com a garota, não acontece nada com a madame, não acontece nada com o policial de Nova York, não acontece nada com a... com ninguém, entendeu? Com ninguém do núcleo Punisher acontece nada. É, exatamente. E assim, cara, a gente tem, como espectadores, a gente até pode entender que tá, aconteceu coisas ruins no passado dele, mas não aconteceu coisas ruins, entre aspas, com a gente. Porque os personagens que a gente se apegou, eles não estão em risco. Aí eu vou falar um negócio aqui, ó. Cara, isso te fazia. Na vida, coisa ruim não é crédito que você desconta e acaba, não. Pode acontecer uma coisa ruim e acontecer outra coisa ruim, você fala, caralho, não é possível que tá acontecendo. Uma série que mostra isso é o Sons of Anarchy, né? É, ainda mais se são você... São sete temporadas que você não consegue ter um momento... Um respiro, assim. Um respiro, assim, tá ligado? Coisa ruim continua acontecendo na vida. Ainda mais se você trabalhou no almoxerifado do seu patrão nazista. Aí, fodeu. Ainda mais se você é um punisher, maluco. Exatamente. Ainda mais que você tá dentro dessa vida, assim. O cara não é um jardineiro. Exato. Tá aí uma série de filmes interessante, com o Liam Neeson aí. Podemos pensar. Um jardineiro. Aí pisam na grama dele e ele vai se vingar, né? Vai perseguir. Já tem um filme, já tem um filme com Clint, cara. I know who you are. I remember your footprints. You stepped on my roses. Tem o filme do Clint, cara. Jardineiro. Gran Torino. Gran Torino, é isso aí. É isso. Get off my lawn. Não lembra? É isso aí. É verdade. É excelente esse filme. Melhor que o Punisher, inclusive. É bem fodão. Você tem um arco de história? Claro, se ele ali se vinga. Não, claro, é porque é problema de série, é isso. Eu falo o negócio da série, cara. Tem que acabar com série, meu irmão. Que o cara tem que ficar te retendo. E agora? Meu Deus do essa céu. Porra, tem que acabar. Tem que acabar com episódios. Série. Fernando. Vai ser tipo. Vai ser um mundo sem alegria se o Azaghal for o governante, cara. Cara, 13 episódios é muita de, coisa. Sei lá, 50 minutos. Não, muito tempo pra contar uma história, cara. E porque ele, você vê, ele tinha tanto tempo, mas ele resolveu botar tantos elementos e contar tudo muito superficialmente. É. Em vez de pegar... Sério, vamos fazer esse exercício aqui. Se essa série fosse um filme de 2 horas, onde a gente contasse só a história do Punisher, da garota, do religioso, dos velhos e do filho gay. Seria uma história muito do barulho, hein? Agora mais me fala amarrada, um negócio. Porque o resto, Billy Russo, madame, psicóloga, é tudo Dave Pazzo Gerp. O Dave resumiu Modern Family. O senhor se lembra da sua conclusão quando viu Bright, aquela série que tem elfos, tem troll, tem... Hell no! O que você falou? Eu gostei, queria que o universo fosse expandido. É, também. Exatamente o que você falou. Que eu gostei. Vamos lembrar, a memória do lugar. Eu não tenho essa memória, eu não sei exatamente o que eu falei. Então vou refrescar sei exatamente sua memória. Que eu assim, acho que funcionaria melhor se fosse uma série. Não, você tá distorcendo as palavras. The tables... Have turned. Sensação que ficou é que deveria ter sido uma série. Não. O que eu queria era saber mais daquele negócio, entendeu? Aquele filme é um ótimo filme e eu acho que poderia ter uma série contando outras histórias. Ótimo, você perdeu divertido. Aqui metade da audiência. Pô, meu, é um filme divertido. Eu gostei. Eu gostei também. O que eu queria de uma série de Bright não era uma série com Will Smith. Era uma série contando outras coisas daquele mundo, entendeu? Tá, então não tem que acabar a série. Tem que ser remodelada para os novos tempos. Não, pode acabar, não tem problema. Não faria falta. O filme do Bryce, pra mim, tá ótimo. Eu posso ficar com essa... Amigo, eu cresci nos anos 80. Eu passei pelos anos 90. Começou o discurso de filme velho. De herói. Eu tinha filme de herói na minha geração. Velho, fudeu, meu olha Deus. Olha só, quantas vezes na casa do JP, jogando escopa, a gente fez casting pro filme dos X-Men que nunca saiu do papel. Realmente. Tem expectativa frustrada, é meu nome. Schwarzenegger de Colossus. Schwarzenegger de Colossus, Duff de Punisher. Schwarzenegger de Punisher. Clint Eastwood de Wolverine. Tinha, mas o JP gostava do Chuck Norris. De quem, gente? De Wolverine. Isso prova que a gente não sabia nada. Mas... mas lidar com frustração é o que a gente faz. Então não ter uma série do Bright tá ótimo pra mim. Pode acabar com todas as outras. Eu sacrifico essa em prol das outras. Joga essa na fogueira. Ainda falando do arco do pastor, tem uma parada que é muito maneira, cara. Porque tipo, o cara chega assim e fala, meu amigo, pastorzinho, aí bota a mão no ombro e fala assim, tem um negocinho aqui, uma turminha pra tu matar. Ele fala, né? Sabe como é que é? Fazer um servicinho. Eu ouvi falar que você pinta a casa, sabe? Então, por que que você não vai lá e mata essa menina cabeluda? Aí o cara vai e falha. Aí volta e, né, tipo assim, não deu. Vou voltar pra minha vida aqui de Amish, né? Vou levantar a parede de casa. Vou fazer... Ele é meio Amish mesmo, é bem lembrado. Uhum. Aí o cara vai na casa dele e fala, aí então, ainda tá lá o negócio, cara. Tem que ver isso aí. Aí o cara vai de novo. Aí vai pra Nova York, se fode, toma porrada dos russos, os ex-parceiros dele pegam ele, dão um cacete no cara e tal. Aí ele volta pra casa. Aí o cara, olha... Ah, não, porra, aí ele tem recaída, cheira cocaína. É, exato. Foda, isso é maneiro. Cachaça. Isso aí é o final da Comic Con Experience. Fala logo. Ali no domingo, você fala, é agora. O cara pega o coitado do vendedor de seguro que bateu meta, que tava numa festinha ali, acaba com a festa do maluco. Porra. Toma conta de tudo, aí depois o cara, aí vai a véia, a mulher do cara, o cara tá num bagaço mesmo. Uma rebordosa, aí a mulher, não acabou, amigo. A menina tá aí ainda, tem Punisher matando geral. Aí o cara, isso? Vou lá de novo. Não, isso foi paralelamente, a mulher dele tá morrendo de câncer e ele não pode ficar no lado da mulher. Por isso que eu acho que tinha que ser um banho de sangue no final. Eu também ele acho. Tinha que voltar, cara, lá pra casa dos velhinhos e pendurar o corpo dos velhinhos com aquele gancho de açougueiro, sacou? Drástico. Não. Pelo menos. É, porque o Punisher, com certeza, porque cara. O Punisher entra na casa, a menina entra na casa com o Punisher e o cara fica do lado de fora esperando. O cara é tão seguro quanto o Punisher. Aquela morte é do Pilgrim, não é, meu, do Punisher. Não, concordo. Eu estava sendo, eu tava fazendo humor. Não, cara, eu acho que o Peregrino, o Pilgrim, deveria ter sido o anti-Punisher e não o Billy Russo. Porque o Billy Russo não serve pra isso, cara. O Billy Russo fica chorando com aquela máscara de Insane Clown Posse roubando banco. E não é, cara. Quem é o cara que é tão determinado quanto o Frank Castle é o Pilgrim. Porque a gente não viu a origem do Justiceiro. A gente só fica sabendo pela memória dele. Mas a gente podia ver literalmente a origem de um personagem tão maluco, tão doente quanto o Justiceiro. Tipo, tu fica... Bom, se tu é um pastor, matador ali, e a tua mulher morre de câncer longe de ti, e teus filhos estão sequestrados, e fazem esse monte de merda contigo, tu não ia virar também um psicopata? E eu aí isso pode ser... Pode não, ser era mais caminhos, maneiro. Né? Porque ele podia virar um psicopata do tipo, minha mulher morreu por causa do Punisher. Exato, cara, exato. É verdade. Mas é mais maneiro ainda, porque ele já era um psicopata, que virou um bom cristão, e depois voltou a ser um psicopata. Psicopata. Tradicional família americana, que chama. Que isso? cidadão de bem. Isso acontece no meio da série, aí ele tem esse drive do meio pro final, e aí no final ele vai pra matar o Punisher, mas ele acaba matando a garota. E o Punisher destrói o cara porque ele matou a garota. E aí, olha só, ele fez uma coisa que fudeu o herói de alguma forma, entendeu? Seria, porra, na nossa cabeça foi muito melhor. E aí o Punisher, aí sim, o Punisher vai lá na casa dos velhos pra liquidar os velhos. Porque o Punisher não deixa a pedra de pedra. Não deixa. Depois que a garota morreu, ele mata o pregador, o peregrino, o padre, não sei qual é o nome desse cara. Ele fala, quem foi que fez isso tudo acontecer? Esses velhos? Aí vai lá, mata a véia na frente do velho e deixa não. Eu acho que eles podiam compartilhar, cara. Cada um mata o John Pilgrim vai e mata a menina cabeluda. O Punisher vai atrás dele e quando vai matar ele, começa a chover em cima de um prédio. Ele tira no palitinho. E aí ele chega e troca uma ideia, o Punisher deixa ele ir matar os velhos e ele acabando o serviço, o Punisher mata ele. Olha aí. É. Nossa, que volta. É. A gente pode pedir pro Gaveta reeditar Punisher. Não, Gaveta não. Tem que pedir pro Topper Grace. Faz ótimas edições. O Topper Grace? É. Ele editou? O Topper Grace, o Eric Forman, ele que fez aquele Hobbit, pegou os três filmes do Hobbit, fez em 4 horas tirando todos os elfos. O quê? Essa edição é do Topper Grace? Do Topper Grace. Não. E agora ele fez esse trailer de 5 minutos com os 10 filmes da franquia Star Wars. Ficou maravilhoso. Dá um puta saudosinho. Você volta a ser beat Star Wars na hora. Você tá de sacanagem. Ele é muito bom nisso, cara. Caraca, cara. Que incrível. Eu tô entrando agora. Topper Grace edits all 10 films into one glorious trailer. Ele tem um canal no YouTube, mano. Esse trailer que ele editou é muito bom, cara. Assim, tem um cabelo colorido. E a gente que é beat Star Wars e tá meio eu tô meio desgostoso, meio cansado e tal. Puta, vi esse negócio, saí arrepiado. Caraca. Saí, nem fui ver no cinema, mas saí arrepiado, mesmo assim. Caraca, acabei de perdoar o Topper Grace por Venom. Por Venom, exatamente. Pô, ele fez infiltrado no clã, coitado. Ai, mandou bem. Eu tô pensando num roteiro aqui, que o Dave é o Punisher, e uma maneira de quebrar ele. Faz um filme do Han Solo. Faz e o mostra que... Quebrou o espírito dele, né? Quebrou. A alma dele. Quebrou minha alma. Caralho, transformou ele numa pessoa mais amargurada. Achou tão ruim, sim. Desesperançosa com a vida. Foi, cara. O filme do Han Solo quebrou comigo. Só faltava ter matado um cachorro no final. Vamos lá. O segredo é acabar quando você quer mais. É, essa é a série. Ela acaba, você não quer mais. Essa é a verdade. Eu adorei as catarses que teve. Eu achei. Realmente eu me diverti vendo a série toda. Mas no final, eu não quero ver mais nada. Vamos pedir. Eu não quero saber o que a garota aprendeu a mergulhar com o golfinho. É. Não quero saber dessas paradas. Sabe o que é foda? Quando eu assisto, às vezes, uma série, aí entre uma temporada e outra, você fala, porra, gostei pra caralho dessa série. Então, aí, de repente, aparece, estreou a nova temporada e tu caga. Eu falei, ah, não vou ver, cansei. Não acontece isso, às vezes? Sim, acontece. Game of Thrones, por exemplo, você acaba, você quer mais e você fica ansioso pro dia da estreia. É, o amigo meu mandou assim, pra mim, né, mandou no WhatsApp. Se você tivesse que escolher, não era um meme, era uma pergunta dele. Se você tivesse que escolher, só poderia ver uma coisa em 2019 antes de morrer. Você vai morrer em 2019, vou deixar essa pergunta pra todo mundo aí. Você vai morrer em 2019, você tem três opções e você tem que escolher só uma. Ver Star Wars Episódio 9, Vingadores Endgame ou ver a última temporada de Game of Thrones. O que vocês escolhem? Game of Thrones. Vingadores. Imagina. Game of Thrones. Game of Thrones e explico por quê. É só ler o livro depois, gente. Realmente. Não, você não tem que ler o livro, Afonso. Você vai morrer. Ah, você vai morrer? Nem isso, não pode. Não, cara, tu vai em fanfiction.net, que tem fanfic de Game of Thrones à vontade, cara. Ah, mas aí tem Star Wars muito mais, inclusive. No cinema. Ó, Star Wars é isso. A gente já sabe o que deu, né? Vingadores, por mais que eu queira, eu não tô falando, eu vou ver todos esses filmes, se eu não morrer. É pra escolher. Eu vou ver. Mas, no caso do Vingadores, por que eu não escolho? Porque a gente sabe o que vai acontecer, no final das contas. Vai voltar todo mundo. Filme de herói, né, gente? A gente sabe. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer no final de Game of Thrones. Rapaz. Essa é a parada. Porque não tem livro, a série é imprevisível. E olha, Azaghal. Senhor Azaghal. Senhor. 6 episódios. Olha aí! Aí tem que montar a série. Isso aí, amigo. Série com 6 episódios. Ai, ai, só quero ver em maio o que a gente vai estar falando no final de Game of Thrones. O final. Finalzinho mesmo. Quando ele tá no carro, no furgão lá. Inclusive, o furgão do Punisher é irado, né? Mas tudo bem. Legal. Ele tá no furgão e aí toca o telefone e a madame com o celular do Jack Bauer, aquela roupa do Jack Bauer, e ela fala, ah, agora eu sou da CIA e tô aqui no Oriente, desconhecido, e quero um cara matador que nem você. Cara, um homem brabo. Aqui tem coragem, né? Isso. Só macho, só peixeira. E aí e ela fala, e eu vou te pagar pra isso. Vou te pagar pra matar aí, pra fazer tua colheita. E aí ele fala assim, não, eu já tenho um trabalho. E aí ele levanta duas metralhadoras de colete e tal, como vocês queriam. Nossa! E metralha os traficantes. Nossa, cara, foi muito brega isso, cara. Eu achei uma merda, cara. Porra, podia estar acabando antes. Foi o final de filme ruim. Nossa. Foi um final muito ruim mesmo, cara. Foi o final de longa-metragem que deu origem à série. É isso aí. Exatamente isso. Caralho, velho. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.